A vida é muito mais que um romance. E se você admira isto também? Espere e lute por alguém que tem visão além do alcance. And live much more than in a pop star's dream. A vida é muito mais que um romance. E se você admira isto também? Espere e lute por alguém que tem visão além do alcance. And live much more than in a pop star's dream. Meu amor virou pra mim um dia e me disse bem assim: você ama o seu Deus mais do que você ama a mim. E aí foi o princípio do fim. Mas não falou com os lábios, não, porque não teve coragem. Não é que eu seja violento, é que eu aprendi a ser atento e a repudiar esse tipo de bobagem. Pra começar, nada fica entre eu e o meu Deus. Eu sempre oro para que nunca exista nada, nem ninguém acima dele na minha lista. E tem que ser assim. Deus acima do meu peito, do meu próprio coração, da minha própria vida. E além disso eu aprendi que a vida é muito mais que um romance. E se você admira isto também? Espere e lute por alguém que tem visão além do alcance. And live much more than in a pop star's dream. A vida é muito mais que um romance. E se você admira isto também? Espere e lute por alguém que tem visão além do alcance. And live much more than in a pop star's dream. Hoje em dia eu oro e peço ao meu Deus por um amor forte, bonito e leve. Que a gente possa se entender, se suportar, juntos aprender. E além disso que ele sempre me leve cada vez mais perto dos braços de Deus, que é quem sabe tudo sobre amar. E ele assim nos ilumine, nos guarde, nos ensine, e faça sua luz dentro de nós então brilhar. No meio dessa densa escuridão que já tá ficando doideira. Não, não, a maré não tá mais pra brincadeira. Mas eu vou até o fim. Deus acima do meu peito, do meu próprio coração, da minha própria vida. E além disso eu aprendi que a vida é muito mais que um romance. Spiritual love. A vida é muito mais que um romance. Coming by my love. A vida é muito mais, muito mais, muito mais que um romance. A vida é muito mais que um romance. E se você admira isso também? Espere e lute por alguém que tem visão além do alcance. And live much more than in a pop star's dream. A vida é muito mais que um romance. E se você admira isto também? Espere e lute por alguém que tem visão além do alcance. And live much more than in a pop star's dream. A vida é muito mais que um romance. E se você admira isto também? Espere e lute por alguém que tem visão além do alcance. And live much more than in a pop star's dream. And live much more than in a pop star's dream. And live much more than in a pop star's dream. And live much more than in a pop star's dream. And live much more than in a pop star's dream.